toca com aquela música que eu gosto. Perdido em um paraíso sem saída, em meio à escuridão, onde até o ar intoxica. Carros passando pela avenida, o ego cega por aqui, a vaidade te convida. Do alto da minha janela eu consigo enxergar pessoas e tentações que podem contaminar sua mente. Mesmo que não seja evidente, dos males me protejo quando me ponho a cantarolar qualquer melodia que vier na minha cabeça. Antes que eu desapareça, o paraíso é paraíso, até que ele se torna tóxico. Maldade na mente, com um sorriso tão convidativo, o veneno é sutil, pouco a pouco eu me intoxico e me sinto tão bem. Sob esse teu efeito sedativo, me causa dependência, eu gosto disso. Vivendo na sua zona de conflito, ela me prende um paraíso tóxico, tóxico. Paraíso tóxico, tóxico. Ah, desde o princípio soube que não ia dar certo, mas a gente lutou contra isso, superando obsessões e vícios. A gente briga e fode, vira um ciclo. Isso são ossos do ofício. Por você eu já fiz sacrifício. Repare em detalhes que ninguém pôde notar. Antes de apertar sua mão, minha maldade no seu olhar. Não quero envolvimento, melhor singular. Se eu já sei como que isso acaba, nosso quadro quebrado e você bravo. Que é tudo sem motivo, só na sua cabeça existe explicação pra isso. Escrevo versos pra você, que assim me comunico. Tentei ser o mais justo possível nesse compromisso, mas você nem quis se esforçar. Vivendo na sua zona de conflito, ela me prende um paraíso tóxico, tóxico. Paraíso tóxico, tóxico. Ah, ah.